todos os dias eu lhe escuto. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe pela espontaneidade, o carinho. Vamos lá, povo de Deus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Festa do corpo de Cristo amanhã, povo de Deus. Palavras podem ser ditas, mas a tua presença é fundamental no amor a Jesus. Marcos 12, 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Uns saduceus, os quais dizem não existir a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher e seus filhos, ele deve casar-se com outra mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo então casou-se com ela, a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será esposa de qual deles? Jesus respondeu: Acaso não estáis errado? Porque não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, serão como anjos no céu. Ele é o Deus não dos mortos, mas dos vivos. Estáis muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que nós ouvimos hoje é uma grosseria teológica terrível que os saduceus fizeram. Eles não aceitavam a ressurreição e começaram a criar causos, que a gente chama de casuística. Bom, criaram o caso de uma mulher que, segundo a tradição, tendo casado com o primeiro, não teve filhos, morreu o marido e foi 7 irmãos. Na verdade, o que Jesus questiona profundamente é uma teologia que é colocada para confundir. Jesus fala da ressurreição, mas fala que na ressurreição ninguém pertencerá a ninguém. Jesus fala que na ressurreição somos livres, em espírito e verdade, simplesmente para estar com Deus. Ele usa o exemplo como anjos. Abra-nos, Senhor, os horizontes da fé, para compreendermos que a vida não é o fim e que depois da morte há um encontro profundo, gratificante, amoroso e livre com Deus. Mas enquanto esse momento não chega, Senhor, nós precisamos de alimento. E às vésperas da festa do corpo de Deus, o momento eucarístico. Na vila italiana de Alatri, na Basílica de São Paulo Apóstolo, até hoje, conserva-se a relíquia do milagre eucarístico, da hóstia encarnada, como é chamada. A história do prodigioso acontecimento tem por documento a grande autoridade, a bula papal, Fraternitatis Tui, de Gregório IX. E assim diz a bula: Gregório, bispo, servos dos servos de Deus, ao venerável irmão bispo de Alatri, saúde e bênção apostólica. Recebemos a tua carta, irmão caríssimo, que nos informava de uma certa jovem, sugestionava pelo mau conselho de uma senhora maléfica, depois de ter recebido das mãos do sacerdote o sacratíssimo corpo de Cristo. E essa jovem reteve na boca até o momento em que achava a ocasião favorável e escondeu num pano. A hóstia escondida num pano, após 3 dias, encontrou o mesmo corpo que tinha recebido em forma de pão, agora em carne, como ainda hoje é conservada e de possível acesso com próprios olhos. Assinado, Papa Gregório IX. A custódia, o relicário, se encontra para a visitação do pão transformado em carne até os dias de hoje. Obrigado, Jesus, por estes sinais da Santa Eucaristia. Amém. Dai-nos sempre deste pão, Senhor. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, hoje, quarta-feira, às vésperas do feriado, nós queremos pedir, Mãe, nos ajude nesse processo de aprofundamento dos mistérios da Eucaristia. Senhor, nós queremos compreendê-lo, nós queremos absorvê-lo em nossa vida. Ajude-nos, Senhor. Senhor Deus, abençoai todos aqueles que de hoje para amanhã irão fazer tingimento de pó de serra, enfeites, ornamentos nas ruas. Abençoe aqueles que vão enfeitar, fazer os tapetes. Veja em cada gesto, Senhor, amor à hóstia santa. Abençoai a água, as roupas dos enfermos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, Corpus Christi. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.